passada. Tivemos recaída mais uma vez. Coração apertado. Problema sério se envolver com ex. Cê sabe que eu não vou voltar. Amor, já te expliquei porquê. Mas se quiser pode ligar quando você quiser me ver. Só ela sabe aquele jeito de sentar gostoso. Parece que tu vai macete pra me provocar. Esse é o assunto entre a gente, é se ver de novo. Eu não penso duas vezes, vou te confessar. Infelizmente ainda existe mágoas do passado. Acredito que o nosso caso não tem solução. Agradeço esse tempo por estar do meu lado. E guardamos na memória só o que foi bom. Não dá mais não. Não dá mais não. Não dá mais não. Pra ficar. Se for só por hoje, nigga, eu nem vou reclamar. Põe o colchão no chão, a vela pra brilhar. Põe aquele filme que a gente nem vai terminar. É, só por essa noite eu vou sentir seu corpo pela última vez. Sei que você nem se importa quando eu virar de costa. Porque eu sei que vai olhar pra mim. Só você sabe o que eu fiz aqui. Quando a gente se encosta, parece que você gosta. Yeah. Não dá mais, não dá mais, não dá mais, não. Não dá mais, não dá mais, não dá mais, não. Não dá mais, não dá mais, não dá mais, não. Não dá mais, não dá mais, não dá mais, não. Não dá mais, não dá mais, não dá mais, não. Não dá mais, não dá mais, não dá mais, não.